Boa tarde, ouvintes da Rádio Frei Caneca. Estou aqui na revista, né, Difusora, e, como sempre, trazendo uma entrevista toda semana. Hoje eu trago para vocês Tuca Siqueira, que é uma diretora recifense, que há 15 anos vem batalhando pelo cinema pernambucano de forma muito contundente. E o que é bacana é que Tuca é uma mulher jovem e que tem uma visão muito bacana de olhar o cinema, com um foco muito social, inclusive. Tuca, boa tarde. Boa tarde, obrigada, Manazinho. Pois é, fiquei muito feliz, eu assisti recentemente o seu último filme, Amores de Chumbo, e saí do cinema, assim, extremamente feliz pelo resultado do filme. Mas vamos falar um pouquinho antes agora de sua carreira. Como você começou há 15 anos, começou com o quê para mergulhar assim dessa forma no cinema? Então, eu cursei jornalismo na UFPE, na Federal, e nessa época não tinha um curso de cinema, e tampouco eu sabia que queria fazer cinema. Eu era muito apaixonada por fotografia, e aí o curso de jornalismo era o que enfim, né? Era uma possibilidade para mim. E aí, no curso, eu direcionei muito o meu trabalho para foto. Trabalhei num jornal pernambucano também aqui. E no final do curso eu fiz um projeto de finalização, né, que a gente sempre faz, e era para ser um ensaio fotográfico e acabou se tornando um primeiro documentário, porque eu me apaixonei pelas vozes dos personagens e tal, e aí achava que a transcrição daquela fala para um texto numa sala, as pessoas não iam sentir a emoção que eu estava sentindo, né, escutando o texto de linguagem, o ritmo e tal, e aí... acabei transformando num filme cheio de fotos e com as vozes dos personagens. Então, foi o primeiro documentário. E tratava de que esse documentário? O nome é bem grande, porque é um trabalho de curso. E aí se chama Omni Costurando Identidades Urbanas. Então, assim, com 23 anos, eu, ousada, achei que seria interessante escutar quatro homens completamente diferentes, eles não se conheciam e eu também não os conhecia. E eles falam sobre o que é o masculino no universo urbano. Então, eu queria trazer o olhar de uma mulher... Isso é fantástico. Uma mulher captando o olhar dos homens. Maravilha. E aí, foi bem legal, assim. Foi uma experiência bem boa, porque eu tinha toda uma metodologia. Então, passei 3 meses convivendo com cada um deles. Encontrava, não fotografava, na realidade, só trocava uma ideia, gravava, ia para casa, ficava escutando. Até que, depois de 3 meses, eu convidei cada um deles para um ensaio fotográfico. E como a relação tinha sido criada só comigo, acabou que eu não consegui chamar uma outra pessoa para trabalhar junto, porque senão ia interferir, né, na relação de intimidade, de estar em casa. E aí foi um projeto bem pequeno, mas eu tive Peter Noia fazendo uma trilha e editando som. Na época a gente usava MD. Vocês aqui devem saber o que é isso. Eu acho que talvez os ouvintes não. Mas Daniel Bandeira, eu era estudante de jornalismo e ele era de publicidade, assim. E aí a gente se conheceu e ele foi o montador do filme. E tinha uma amiga, Lê Calado, que fez todo o design e tal. Mas essa era a equipe. E aí Leonardo Sete, que é o diretor de Supermulheres, Hipermulheres, desculpa. Era também meu amigo, todo mundo fazia faculdade nessa época. Uma coisa um pouco de brodagem, né? Amiga ajuda amigo, e aí aconteceu esse documentário. Todo mundo ainda era da faculdade. E aí, Léo Sete me chamou para participar de um filme de um amigo, trabalhando, fazendo still, que é a fotografia, né, de cena. Sim. E eu fazia, o que é still, assim? Eu nunca tinha ido para um set e tal. E quando eu cheguei lá... A própria lá, linguagem de cinema, você estava começando a patinar nela. Pois é. E era o set do primeiro curta-metragem de Léo Falcão. Ah, Léo Falcão, maravilha. E quem estava fotografando era Beto Martins, que fotografou Amores de Chumbo. Sim. Então, assim, as histórias vão se cruzando. E foi Léo Sete que falou assim, Tuca, você tem que escrever esse documentário que eu fiz no final do curso em festivais. E aí eu saí escrevendo e esse filme acabou circulando muito. Eu ganhei 5 prêmios e tal. E então se abriu... Menino, foi pé de ouro, né? O primeiro filme, o primeiro documentário já premiado. Mas aí eu vou mudar um pulinho, porque aí depois eu vi no seu currículo, Tuca, que você fez um documentário que eu achei extremamente interessante, que é Garotas da Moda. Isso. Que fala sobre 5 rapazes que fazem parte do grupo de dança Fashion Girl, lá em Goiânia. Rapazes que se montam de mulheres. Uhum. Aí, esse olhar social, eu achei muito bacana você retratar esses meninos numa cidade do interior que vão para um palco, se transvestem e têm uma vida dura. E aí, como foi esse documentário Garotas da Moda? É, então, o que me chama a atenção, eu acho que sou meio apaixonada pela coragem das pessoas. Então, independente do que elas sejam, é isso que me atrai. E essas meninas, elas são muito corajosas, porque elas são filhas de cortadores de cana e trabalhadores do subúrbio de Goiânia, né, Nova Goiânia. E, enfim, Goiânia é o berço da civilização do açúcar, então teria tudo para não querer ser o que quer ser, né? Assim, o que se quer ser. Mas elas corajosamente usam mega hair. Eu achei um filme tal. Muito corajoso, inclusive, assim, quando eu disse, poxa, é coragem, porque há muito preconceito ainda, não é? É. Mesmo o filme foi de quando o documentário Garotas na Moda? Ele foi lançado em 2013. Pois é, então, se ainda hoje a gente se depara com preconceito, imagine em 2013, há 5 anos atrás, esses meninos de Goiânia e você colocou a história deles no filme. Qual foi a repercussão do filme, do documentário? Então, foi uma surpresa, porque eu estava, na minha cabeça, fazendo um filme sobre amizade. Me chamava também muita atenção essa relação que elas tinham de se cuidar, de se proteger e tal. E aí, acabou que o filme, ele ganhou muito espaço nos festivais, tanto nas mostras de documentário, né, que são mostras nacionais, ok, mas muito espaço nas mostras de filmes LGBTs pelo mundo. Pois é, falar da sexualidade sem medo, né, e eles e elas assumem, e se você retratou isso. E então a repercussão foi muito boa, então. Foi. O filme foi para Londres, foi para festival em Londres, em Portugal, no Uruguai. Recife, Tuca Siqueira, de Recife para Londres. É, o filme circulou muito e até hoje é um filme que eu recebo e-mail, solicitação de bate-papo, de conversa, de autorização para exibição. Aí, veja bem, aí nesse percurso seu de sua história, de repente você começa a entrar nos filmes mais políticos, resgatando história sobre a época da ditadura, até porque você é filha de um ex-preso político, de um ex-exilado, né, que é Luciano, nosso querido Luciano. Então, como é que você viveu essa coisa da ditadura, porque você era uma criança, né, seus pais, né, foram perseguidos. Como é que você pega um pouco da... Porque faz parte da sua vida isso, você viveu isso. Que separação você fez para retratar, por exemplo, Vou Contar para os Meus Filhos, que é um filme sobre ex-presas políticas, mulheres, e você adentrou nesse mundo. Como foi isso para você? É, então, a minha mãe também é militante até hoje, e ela também foi presa, ela também foi torturada e tal, e viveu a clandestinidade com meu pai. Eu já nasci na anistia, em 79, eles já estavam soltos. Uhum. A minha irmã, ela foi gerada na cadeia, que nas loucura. Visitas íntimas, minha mãe já estava solta e meu pai ainda estava preso e tal. Então, assim, na realidade, a gente realmente cresceu nesse universo, e os tios, que eu costumo dizer... Que aí existe toda uma família que são os tios subversivos, né? Até hoje. São aqueles que eram companheiros, parceiros dos seus pais e que viraram seus tios. Então viraram, na verdade, se transformaram numa grande família, né? Aí são os companheiros tanto de militância quanto de cárcere, né? Sim. Então, assim, cresci escutando essas histórias todas. Eu fiquei sabendo que eles tinham sido presos aos 9 anos. Isso foi bem marcante para mim. E eu não esqueço até hoje. Pode crer. Porque eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com um sentimento muito forte de injustiça. Uhum. Porque eu não entendia muito bem e ficava perguntando, mas por quê? Porque você era muito jovem, também, novinha, né? E aí era porque a gente pensava diferente. Isso pra mim foi... Aí injustiça é a única coisa, assim, que realmente eu mudo a chave, que me tira... do prumo. E aí eu acho que todos os filmes, independente de documentário, filmes experimentais, videoarte, ficção, tudo que eu tenho feito, foram 8 curtas e esses 2 longas, todos eles, a minha vontade, o meu desejo é que os personagens não sejam julgados. Sabe? Ai, e eu acho que isso tem a ver com os 9 anos. Pronto, então, eu acho que sim. Então vamos entrar agora, você falou, porque você também fez o documentário Mesa Vermelha sobre ex-presos políticos. Mas aí você chegou nos Amores de Chumbo, que está rolando pelo Brasil. Quem não viu, quando voltar em cartaz, vão correndo ver, porque é lindo o filme. E o que eu achei mais bonito no Amores de Chumbo é a delicadeza que você trata uma história dolorida, né? Como é que você chegou a essa história desses três personagens? O que é Amores de Chumbo? Então, Amores de Chumbo é um triângulo amoroso de protagonistas de 65, 70 anos de idade. É como se o filme acontecesse em uma semana na vida deles. E eles se reencontram depois de 40 anos e percebem que existem pendências afetivas ali a se resolver. E eu cheguei no filme porque em 2008 eu aprovei no primeiro edital do audiovisual. Eita, olha aí. É um tempo, gente. Olha, papo de artista, para vocês verem, papo de artista. Todo mundo diz, ah, isso é papo de artista. Mas, olha, artista rala, luta muito. Operário. Operário, né? Então foi desde 2008. Desde 2008. E aí, isso quando o projeto foi aprovado. Porque antes de ser aprovado, a gente já está trabalhando, né? Pois já está pesquisando, elaborando. Argumento, essas coisas. Minha Nossa Senhora. E aí, eu iniciei a pesquisa e, na época, o meu argumento era de um filme que três histórias de amor se cruzavam, todos os protagonistas muito jovens, vivenciando um filme de época mesmo, né? Sim. Naquele período. E aí, eu fui entrevistar um monte de gente que tinha vivido grandes amores naquele período. Sim. Então, o material de pesquisa é lindo, é muito rico. Eu tenho vontade de montar um documentário só com esses vídeos de pesquisa. São bem toscos, mas sim, tem um valor. E aí, desenvolvi o roteiro, entreguei o roteiro, mas alguma coisa não me agradava. Então, deixei ele decantar por mais um ano. Então, assim, já levei um ano e meio para fazer o roteiro. Aí, deixei ele decantar por mais um ano. Entreguei, prestei contas do projeto e tal, deixei ele decantar por um ano. Depois, eu peguei e retirei ele, comecei a levar ele para laboratórios de roteiro de maneira independente. Então, sim, São Paulo, fui para Cuba, passar um mês em Cuba, na escola de cinema e tal. E aí, durante esse período, a gente não fica só com o projeto, né? As sim, pessoas claro, ficam, meu Deus do céu, 10 anos, ele está completando 10 anos esse ano. Mas, gente, a gente se envolve em vários outros. Claro, porque a gente não pode parar, né? Enquanto cria um está caminhando, os outros estão também, né? Senão a gente cria uma úlcera. É verdade. De tanta espera. E aí eu fiz o Vou Contar para os Meus Filhos, sim, e A Mesa Vermelha, que ambos são nesse período, né? Aí, assim, a história que fala de Maria Eugênia, Miguel e Lúcia, que eles comemoram o casal, Miguel e Lúcia comemoram 40 anos, e de repente chega Maria Eugênia, que teve um namoro com o Miguel, e aí percebem que eles não resolveram uma série de coisas. E aí você trata, fala, porque eles também são exilados, tiveram, Miguel é um ex-preso político, e a Lúcia foi quem foi a companheira que estava junto lutando para que ele fosse libertado, essas coisas, e chega a outra Maria Eugênia, que foi uma namorada dele e era amiga de Lúcia. Olha, que triângulo mais louco e lindo. E aí, você tratou de afeto e falando ao mesmo tempo de um período difícil, porque eles viveram na juventude uma ditadura. Como é que você chegou nesse ponto tão delicado que é falar de amor para quem sofreu tanto? Eu acho que toda vez que a gente pensa em regime político de opressão, a gente sempre fala no coletivo, né? Então, sim, os trabalhadores sofreram muito, os estudantes foram presos, torturados, perseguidos e tal. E aí, é óbvio que são questões muito fortes que têm que ser colocadas mesmo, né? Afinal de contas, a gente vive em sociedade e tal. Mas existe uma opressão e uma violência que é muito, muito, muito agressiva, que é na vida pessoal das pessoas. Né? Isso, vida pessoal das pessoas. Mas, enfim, sim, a vida na íntima, vida íntima das, vida pessoas. Das pessoas. Né? E aí a gente tinha esse desejo. Eu assisti muito filme sobre... Eu acho que existe uma produção bacana sobre filmes que tratam desse período, mas ainda assim eu acho que são poucos. Eu gostaria de ver muito mais. Então vamos falar desse elenco. Você convidou quem? Eu fiquei louco pelos três atores, duas atrizes e um ator, mas eles são pessoas que vêm de teatro. E eles são lindos na cena, eles compuseram muito bacana os três personagens. Falem desses meninos. Então, a gente tem Aderbal Freire Filho fazendo Miguel, que está entre os amores, né? Lúcia, que é Augusta Ferraz. Uma atriz pernambucana aqui muito excelente. Também. Extremamente respeitada nos palcos e tal. E Juliana Carneiro da Cunha, que faz a Maria Eugênia. A gente começou a fazer uma pesquisa e também escutou muita gente no meio do caminho, assim, muitos amigos e tal. Eu me lembro de ter escutado pessoas que chegaram com a mesma indicação. Ah. E a gente já estava estudando. É engraçado isso, né? Você contou a história. É bom essa, isso. Essa pessoa talvez seja esse personagem. Eu me lembro que Juliana, eu já tinha pesquisado num filme de Pedro Freire. E aí João Júnior, que é Sim. produtor, chegou para mim e falou, o que você acha de Juliana? A gente numa conversa, André brasileiro, o que você acha de Juliana e tal? E Juliana, ela já vive lá há 30 anos, é, existe uma cena de uma dança que para mim era super importante, então Juliana é bailarina, tem uma formação, então ela tinha esse domínio do corpo, e o francês, né? Porque tem Sim. uma cena que ela... ela a personagem de Juliana é Maria Eugênia, que vive na França, ela foi embora depois na repressão, e quando volta foi para resgatar esse amor. Então, para mim, Juliana era perfeita, assim. A Derbal, é, Renata Mizrahi, que é a co-roteirista carioca, ela, uma vez a gente estava trabalhando no roteiro, ela falou, o que você acha dele aqui, do Derbal? Quando eu olhei, eu falei, caramba. Aí eu marquei um café. Na verdade, passei um e-mail para ele. E aí ele me respondeu de uma maneira super carinhosa, assim. E a gente marcou um café, ele não tinha nem topado ainda. Mas nesse café, eu estava com ele, mas eu já... Eu estava visualizando assim. Para mim já era Miguel que estava ali na minha frente e tal. E são pessoas extremamente generosas, assim. Foram pessoas que confiaram muito. E porque... Augusta, como é que você chegou em Augusta Ferraz? Augusta tinha um desejo muito grande de compor esse... Porque a Juliana a gente trouxe da França, a Derbal a gente trouxe do Rio. Ele é cearense, mas ele é radicado no Rio, né, há 30 anos. E aí eu queria muito que fosse uma atriz nordestina, Sim. no mínimo. Mas se fosse pernambucana ia ser melhor ainda. Claro. E aí, com atrizes que imprimissem essa faixa etária, assim, o que a gente chegou... A Augusta é um pouco mais jovem, né? Mas é, o que a gente chegou mais perto foi a Augusta. E aí a gente também teve uma conversa e foi bem bacana. A gente fez uma leitura de texto e tal. E aí eu resolvi apostar. E fiquei contente, assim, com o resultado. É bacana, Edson. Então vamos assim, para a gente encerrar o papo de artista na revista Difusora... Tuca Siqueira, qual a perspectiva do caminhado de Amores de Chumbo para você? Agora, a partir de agora, que chegou no Recife, foi bacana, teve no São Luís, cinema da Fundação, espero que volte para esses cinemas. E qual é a perspectiva agora? Eu sei que está em várias salas no Brasil, mas o que é que, como você vê o caminhado de Amores de Chumbo? A gente passou por salas comerciais, porque a ideia é falar desse assunto e tentar falar com o maior público possível, não é a gente fazer um filme e falar para a gente, né? Então, a gente quer atingir outras pessoas, a gente acha que o momento político é muito delicado. A gente, quando filmou em 2015, no final de 2015, dezembro, não imaginava que a gente ia lançar um filme durante um golpe, porque a gente não vive pós-golpe, a gente continua sofrendo esse golpe político, né, dado há 2 anos. Uhum. E nesse cenário de perdas de direitos dos trabalhadores, de socialmente a gente está tão frágil, né, cultura e tal, e aí eu estou indo, sempre que eu posso, estou indo com o filme para fazer sessões de conversa. Após o filme. É muito bacana a diretora do filme, depois do filme, da exibição, bater um papo com a criadora dessa história. Eu participei, inclusive, foi muito bacana. E aí a perspectiva para você continuar. Eu estava em Maceió semana passada, segunda-feira eu estou em Feira de Santana, na Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste. E aí o filme vai seguindo e a gente vai seguindo junto. Depois dele fazer toda essa temporada aí nas salas, agora são salas de arte, que acho que ainda leva uns 2, 3 meses. Pelo Brasil, aí ele já está sendo licenciado para o Canal Brasil, então ele vai ficar disponível no Canal Brasil. Tá vendo, gente? Então, voltando para em cartaz, vocês não percam Amores de Chumbo e posteriormente no Canal Brasil. Tuca, vamos nos despedir da Rádio Frei Caneca. Dê um cheiro para os meus ouvintes. Muito obrigada pelo convite e vamos nessa para a sala de cinema assistir, cinema pernambucano, brasileiro, tem muita coisa boa aí para ser vista. Tuca, eu fiquei muito feliz de assistir esse filme seu, eu fiquei realmente saí radiante do cinema São Luís. Que bom. E espero poder trazer você de volta com outros filmes bacanas como esse. Muito eu obrigado. Venho. Obrigada. Então vocês ficam agora com a revista Difusora, com Patrick Torquato. E até a próxima semana com Papo de Artista.